ser adolescente. Sorri sem motivo, chorar sem razão. Um turbilhão de sentimentos no coração. Às vezes sou brisa, às vezes furacão. Nem eu me entendo nessa confusão. Viver é intenso, amar é demais. Sofrer faz parte, mas a gente quer mais. Se ilude com tudo, sonha tão alto. Cai tantas vezes, mas não perde o salto. Dizem que é fase, que tudo vai passar. Mas só quem sente sabe o que é tentar. Ser forte, me com medo no olhar. Ser adolescente é se reinventar. Sorrir, chorar, viver, amar. Sofrer, se iludir e recomeçar. É mais do que drama. É alma em expansão. É tentar se encontrar no meio do furacão. Ser adolescente não é tão fácil assim. É o mundo girando inteiro dentro de mim. Tem dias que eu rio, tem dias que eu sumo. Falo tanto faz, mas por dentro é um tumulto. Quero ser livre, mas quero um abraço. Quero ir embora, mas também quero espaço. Entre likes, medos, sonhos e vontades, carrego esperança.